De muitos anos que se foram então. Você lembra? Eu lembro também. No colégio, as festas, eu sei. Rapaziada, fazendo a correria. Muito dinheiro pra comprar várias bebidas. Como era bom, o tempo não para. Amanhecia aí, curtindo na farra. 2001, continua tudo igual. Não tem nenhum ET, muito menos nave espacial. Raio laser não, tiro de canhão. Semiautomática na mão de ladrão. Muito barulho, tirando sossego. Dona Maria põe os filhos pra dormir mais cedo. A novela acabou, desliga a TV, vai até o portão. Mesmo sem saber o porquê, sexto sentido e um clima de receio. 10:30 e o marido que não veio. Não é de se atrasar, nem ficar de bar em bar. Junto da família aí, gosta de jantar. De repente um barulho de busão. Graças a Deus diminuiu a aflição. Na outra esquina o marido chegando. Como do nada a polícia enquadrando. É a viatura. Cartelão. Hora do poderoso é quando o ferro tá na mão. Polícia pra matar. O predador assassino se aproxima. Olhou a vítima, engatilhou, jogou em cima. Infelizmente era trabalhador, não era advogado não, nem um doutor. Mas o José é qualquer de pele escura. Confundido pela polícia na rua. O desespero da família com a surpresa. Quem é que vai trazer agora comida pra mesa? Eu peço a Deus, de noite e de dia, que ilumine os caminhos da periferia. E agora vai de porta em porta. E desmola roupa pra lavar. Não vai ter tempo mais pra ensinar. A pivetada que fica em casa, esperando a mãe que chega cansada. Dor de cabeça com o filho mais velho, que não aceita ver o pai no cemitério. Desde pequeno, com raiva da polícia. A inocência perdendo pra malícia. Escolar um 38 é o que ele quer. Mede força, trocar tiro, os gambé. Veja só que ironia do destino. Quem é que vai mudar o pensamento do menino? Que via no pai sua uma inspiração. Um super-herói, tipo aqueles da televisão. Agora tem a rua como exemplo. Correria e malandragem a todo tempo. Não precisa ser vidente pra saber o que pode ou não nessa trilha acontecer. O convite em cada esquina. O convite pra cheirar cocaína. Pois na real com a sua vida ninguém se importa. Vender droga na favela está em alta. Eu peço a Deus, de noite e de dia, que ilumine os caminhos da periferia. Talvez ser encontrado em um esgoto da Ceilândia com 3 tiros no peito. O moleque agora é só revolta. Saudades do pai, esse não tem volta. A família no desespero, infelicidade. Talvez se torne mais um maluco da cidade. Mais um psicopata, outro homicida. Um largado sem expectativa de vida. Viciado, noiado, mais um mané. Se tornando aos poucos o que o sistema quer. Seu herói trancado em um caixão. Seu sonho de consumo, véio, um oitão. Ele tem opções, ele tem saídas. Estudo e conhecimento. conhecimento, fontes de vida. Mas aí como crescer no meio da desgraça? Pensando em vingança, sua vida passa. Um moleque que podia ser o que quisesse, até doutor, prestes a se tornar a sombra triste do horror. Praticamente destruíram seu lar, se sente fraco, sem forças pra lutar. Sua família, praticamente sem futuro, lembra das gotas de sangue respingadas no muro. A mente totalmente deturpada, a face transtornada, desfigurada. Uma história de batalha, num segundo se cala. O seu herói anônimo agora jaz numa vala. A violência da polícia mata mais um brasileiro. O exército do mal recruta outro guerreiro. Soldado sem pátria, caçador de cabeça, só esperando que a polícia apareça. Mas ele pensa na mãe e nos irmãos. Será que eles merecem outra decepção? Ele podia ser o chefe da casa ou o dono da rua. O argumento é meu e a escolha é sua. Sua, sua, sua, sua.